report to Step Sherlock Live. Tower 2000 to report Delta 3217. Reduce to upward speed. Traffic 5 miles ahead. Confirme destino. Árvore, direto conquista. Aguarde um instante para a cópia. Seu plano não se encontra no momento. Só confirme seu IABT. IABT, estou para o... Prefeito 5627 para o carro. 46 bordo, 3:40, alterna retiro. Roger, send by Renova Kate, ultimate set 1014. Wind just to check, 090 degrees, with 15 knots. Roger, stand by, 1014, webjet 57, 29, land gear down, rocket. Okay. Salvador, Oceaner 621, pode esperar no Zé. Boa tarde, mantenha a posição, Oceaner 6321. Mantenha a posição, 6321. Brasil 4462, solo 47 à direita, na Taxi Fox, solo 121, decimal 9, boa tarde. Fox 219, obrigado, 4469. Trip 5446, desça para 2000 pés, quem negar o 9094, autorizado ILS, reporte estabilizado. Então, autorizado para 2.000 pés, 2 ADLS, a contar estabilizado. 4, 5, 5. 15 knots, now altimeter 1013. Roger, clear to land, runway 1013, 57 Sonara. 3217, good afternoon, continue approach, number 2 to land, send by runway vacated, altimeter 1013. Send by runway vacated, 3217. Sai da arma, após direto conquista, pista no zero, primeira curva à direita, acione 5176 no transponder, frequência do controle 120, decimal 8, trip 5241. Afirmativo, trip 5241, 200 para a entrada da conquista, decolada no zero, após curva à direita, saída arco, 5176 no transponder, controle 1208. Trip 5241, sai da arma, após direto conquista, confirma. Sai da arma, direto após direto conquista. Despejamento correto, apostando para posicionamento, remota 0443. Reporta lá o 3251. Rodou, tá 3155, despejamento no 9. Tá 3155, aguarde para puxa. Reporte cabeceira 17, pronto para decolagem, papá Vitor Hotel. On the ground at 49, leave to the right on the taxiway Delta, call 121 this morning, good afternoon. Ouro 075, sem identificação, mar e desça para nível 050. Passaria 2231, desça para 2000 pés, QNH 1094, autorizado em LS, reporte estabilizado. 2014, vai reportar estabilizado, 2231 passarela. Salvador, é o trip 5446, estabilizado no ILS. Trip 5446, completa de aproximação, torre 1895. 1895. Pião ativo. 443. Small 9, né? Oh, é certo. 6729. 5729, send taxi Alpha Juliet, gate 02. Alpha Juliet, gate 02, web 5729. Boa tarde, é o trip 5446. Boa, trip 5446, continua a aproximação. E reporte passando o marcador externo com trem checado, altímetro no 0 no 4. Conta lá, trip 5446. Ali mantém cabeceira 10, Xané 6321. Ali mantém, 10, Xané 6321. A Vitor Hotel tá pronto? Livre decolagem da pista no 7, o vento 100 graus com 1 a 12 nós, Papa Vitor Hotel. Pronto. On the ground at 5-1, leaving to the right on a taxiway Fox, call 121, it's Mount Niner, good afternoon. Get on Fox 129, 121, Niner, taxiway 217, thank you. Hotel decolo 52, controle 120, decimal 8, bom voo, boa tarde. 1208, Papa Vitor Hotel. Só 3217, boa tarde, autorizado táxi Alfa Juliette, remota 1-2. Alfa Juliette para remota 1-2, 3217. Passa ingresso 1-7. Torre ao trip 5446, passou o estado. Canem 3-2-1, livre decolagem da pista no 0, vento 0-9-0 graus com 1-5 nós. Iniciando, Canem 3-2-1. 446, continua a aproximação, guardando pista livre, o vento para cheque 090 graus com 15 nós, com 15 nós. Obrigado, 35446. Tá 3 horas 25 com 156, autonomia de 4 horas e 20, alterna Galeão. Tá 3155, autorizado táxi até o ponto de espera, via parte principal, inter, no ponto de espera chamar a torre, e 112 decimal 95, ajuste no 014, um bom voo. Ok, gente, até o ponto de espera, ponto de espera da 10295, tá 3155, boa. Vento 090 graus com 15 nós. Pouso autorizado, trip 5446, está com o trem baixo travado. Gente. 6321, decola 53, controle 120, decimal 8, bom voo, boa tarde. 208, boa. Aqui, ela está na frente de interceptação. Autorizado ingresso, reporte pronto para decolagem, cabeceira 17, o Mike Cuidado. Meia da esquerda. Então deve estar com a defasagem aqui, é bom para mim reportar. Eu estou aqui pelo meu instrumento bem na proa da pista, a 13 milhas. Agora? É que ele, o avião é lento, ele demora para corrigir, entendeu? Entendido, reporte estabilizado. Positivo, reporte lá. Controle Salvador, boa tarde, Oceania 6321. Confirme, 6321? Afirmativo, 6321. Oceania 6321, contato radar, vou parar nível 320, sai da Argo. Sai da Argo, Oceania 6321, pode voar direto, telefa? Já saído. Mantendo a saída, 6321. 7, o vento 090 graus com 15 nós, Mike Eco Delta. 446, solo em 55 à direita, na taxiway Delta, solo 21, decimal 9, boa tarde. Oi, Salvador, boa, tá 3055, ponto de espera 10, pronto. Tá 355, mantém um ponto de espera. Espera. Trip 5627, livre decolagem da pistão no 0, vento 090 graus, com ONU 5 nós. Trip 5627. Livre decolagem, trip 5627, confirma. Firmo, livre decolagem 090 graus, com ONU 5 nós. Trip 5627. Livre decolagem, 5627. Está estabilizado agora no localizador e glide o passageiro 2231 no 7 milhas da cabeceira. Passageiro 2231, chame agora a torre 1895. 1895, boa tarde. Boa. Controle Salvador, controle Salvador para passar por Vitor Mike Quebec, Capitão, o Vitor Mike Quebec para você. Vitor Mike Quebec, caiu para Salvador, direção do Salvador da Tango Vitor Mike Quebec, mantenha-se em condições visuais, reporte Paris. Controle Salvador, papapá, Mike, Eco Delta, boa tarde. Papapá, Mike, Eco Delta, mantenha-se em condições visuais, o meu pé, reporte 20 milhas afastado. A gente mostrará quando é 20 milhas, controlando uma nativa para frente. Controle Salvador, trip 5627. Trip 5627, contato radar, sua para nível 150, sai da PUCA. 150, PUCA, 5627. Papa Tango, Papa Vitor Hotel, chame agora Recife, 1251, alterne 13325. Acima aquilo, chama lá 1251, alternando 13325, o Papa Tango, Papa Vitor Hotel. Pode estar autorizado 2000, ajuste na 014, livre LF, reporte estabilizado. 2014, reportaremos. Estabilizado. 5-5 tá visual com a TR na curta final no zero. Ah, zero. 5-5 após a passagem do tráfego na curta, após ali mantém cabeceira no zero. A passagem do tráfego na curta, ali mantém, tá 3 zonas, 5-5. 231 da Passarida no solo 00, à direita no taxiway Eco, solo 1219, boa tarde. 219 na Eco, obrigado, boa tarde, 2231. Mais uma vez, boa tarde, Passarida 2231, livrou na Eco na sua escuta. Buenas, Passarida 2231, táxi direita Alfa. É, Juliet, pátio 1, remoto no 4 do pátio principal, remota 14. Alfa, Juliet, pátio 1, remoto no 4, passei 2, 2, 3, 1. Prova Salvador, voo 164 Madre 21 para o pushback de treinamento. 649, portão 01, autorizado, chame pro táxi. Autorizado para o pushback de treinamento, voo 164. Chamer 6321, chame Recife 1288, termo 260. Recife 1288, 260, chame 6321. Controle, Salvador, boa tarde, Voo 1755, Voo 1755, boa tarde, desço para 4000 pés, ajuste 1-0 no 4, chega da Bonf. Decolo 02, controle 120, décima 8, tem um bom voo, boa tarde. 208, obrigado, bom trabalho. Controle Salvador, boa tarde, tá 3155, tá cruzando 1500. Boa tarde, tá 3155, contato radar, sua para nível 340 da EL. 340 da EL, pode voar da EL da presente? Presente. Da EL da presente, obrigado. Voo no 05. Estabilizado. Gol no 075, com plate de aproximação, torre 1895. 1895, obrigado. Nada. Salvador, 3145. 3145, Salvador Galeão, já temos aprovado o nível de voo 380, portão 4, a informação, o meu. Altímetro agora 1013, 1-0, 1-3. Pronto para copiar? Pronto. Autorizado. Galeão, nível 380. Via Upper, 1-0, SMAP, Lúvito, é o restante conforme a rota do plano de voo. Decolagem de pista, 1-0. Decola, mantendo a reta até cruzar 2000 pés. Ou a terceira milha, após curva pela direita. Subida da El Leda, após Leda, posição Bridge. Controle 1208. 1895, acione o código 5403. Claro, Vitor Mike Quebec. Entre Vitor Mike Quebec, reporte rotatória. Reporte rotatória, tá bom. Controle Salvador, muito boa tarde, Guardião 03. Guardião 03, prossiga. Guardião 03, mantenha-se em condições visuais, via corredor, reporte 20 milhas Salvador. Mike Eco Delta, frequência livre. Controle 35627. Prossiga. Poderia coordenar a proa de Aracaju? 35627, coordenando diretamente com o mesmo, 12545, ATR 2085. 2545, 2085, obrigado. Liga com o campo, Victor Mike Quebec. Atango Victor Mike Quebec, chame Torres 1895. 1895, Quebec. Atango Victor Mike Quebec. Victor Mike Quebec, final no 7, aposta na curta. O altímetro no 0, no 3. Final no 7, aposta na curta, Victor Mike Quebec. 1075, solo e 06, direita 1219, solo, boa tarde. Ok, direita 1219, obrigado, boa tarde. Solo Salvador, boa tarde, no voo 1075, vibrando. Voo no 075, taxa direita via Alfa, segunda esquerda via Juliet, pátio 1, portão 01. Alfa e Juliet para o portão 01, voo 1075, obrigado. É, patronato. Voo número 49, autorizado a alinhar, que decolar da pista no 0, vento 090 graus com 15 nós. Alinha e decola da 10, voo 16, patronato. Umas 70, 80, 100 milhas, para evitar a formação. Então, 3155, solicito que chame agora a Recife, reporte os desvios mesmo, em 1251, ou termo 3325. 251, 3325, obrigado, bom trabalho. Obrigado, bom voo. Obrigado. Guardião 03, desça para 1510, ajuste de altímetro 10013. Guardião 03, confirma a altitude que está cruzando. Agora está aqui. Sente, eu não estou recebendo. 7 nós. 6 voos no 7, fica mais cadê. Sente, aguarda. Decolo 09, controle 120, décima 8, bom voo e boa tarde. 08, boa tarde, 649. Ali, boa tarde, gol 649, coluna, sua escuta, Nandael. Gol no 649, contato radar, soa para nível 240, Dael. Capitão Dael, 649. O meu procede, autorizado com fins, dentro do 16, nível 360, saída da El, Leda, pode vir. Picho 10 com primeira curva direita, acione 51171 no transponde, frequência do controle 120, décima 8. Aprovado então para Confins, 360 VIP via Upper Zulu 16. Dial Leda e Bridge, conforme 5171 no transponder 208. A pista é a 10, decolagem direita, 4118. 4118, cotejamento correto, reporte pronto para puxa acionamento, portão 03. tráfego, boa tarde, Oceano 6314, Citulina nível 320, autorização. Oceano 6314, temos aqui seu coordenado nível 340. Irá bom, 340, aguardar a coordenação. Não, 340 tá bom. Gente, autorizado Petrolina, nível 340, via peso 20. Saída Momo, transição Flock, pista 10 com primeira curva à esquerda. Acione 5406, frequência do controle 120, decimal 8. Oceano 6314, 05. Ok, então, tá autorizado Petrolina 340, atendendo Luz Momo, Flock, curva esquerda da fase da decolagem da 10, 40, 208. Oceano 6314, cotejamento correto, reporte pronto para posicionamento, portão 05. Será? Quebec, boa tarde. Foram 755, desça para 2000 pés, ajuste 1094, autorizado em LS, reposta estabilizante. 2000 no 4, 755. Boa tarde, Web 5729, quem está Romeu para a conta? Web 5729, informação Romeu para 7, agora de costa. Web 5729, autorizado com fins, via UPS 16, nível 360. Saída da El, Leda, após frio. Pista 10 com primeira curva direita. Acione 5417 no transponder, frequência do controle 120, decimal 8. Siga. Guardião 06, ligando a vertical do Fernandes aqui na entrada do grupo para regresso em Salvador, tá com apoio do litoral. Web 5729, posicionamento correto, reporte pronto para posicionamento, portão 02. Portão 02, câmera para o próximo 739. Estabilizou o gol no 755 localizador. Gol no 755, torre 1895. 1895. Boa tarde, bom 755, estabilizou.